Hoje é um dia especial. É Páscoa em toda a cidade. Veio o coelhinho da Páscoa e me ofereceu um ovo especial. Ele abaixou as calças e mostrou dois ovos peludos junto com a cenoura de formato estranho. Ele disse pra eu chupar, não suspeitei e comecei a mamar. Saiu um líquido branco da cenoura, então ele me recompensou. Me deu um ovo de chocolate com recheio branco, então eu entendi. Coelhinho safado, me deu um ovo com recheio de leite do seu saco. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, hoje eu vou dar minha rapa. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, hoje eu vou dar minha rapa. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, hoje eu vou dar minha rapa. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, hoje eu vou dar minha rapa. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, hoje eu vou dar minha rapa. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, hoje eu vou dar minha rapa. Minha rapa, Feliz Páscoa, hoje eu vou dar minha rapa. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, hoje eu vou dar minha rapa. Minha rapa. O coelhinho fez eu sentar na cenoura, abaixou as calças e me estrupou. O coelhinho fez eu sentar na cenoura, abaixou as calças e me estrupou. O coelhinho fez eu sentar na cenoura, abaixou as calças e me estrupou.